Gol! Letal! Show de bola, Isabelle! Já sou seu fã e hoje eu que tô comandando essa bagaça aqui. Expulsei todo mundo, tomei conta do Decadentes, por isso que atrasou. E tamo aí. E aí eu tô deixando até o Alisson comentar aqui, de comentareiro hoje. Fala aí, meu amigo. Posso participar? O senhor me dá essa permissão? Faça o favor. O Sérgio que tá mandando aqui hoje, gente. Hoje é coelho. Licor de piqui, de figo, de sei lá o que, vai render solto nesse negócio aqui. Uma boa noite para todos. Boa noite pro nosso convidado, daqui a pouco vai falar aí, o César. Seja muito bem-vindo para a família Decadentes. E vamos falar aí da vitória nossa. 2-0 contra o ABC. Cravei no bolão mais uma vez. Sou muito bom nesse negócio de bolão, Sérgio. Você tentou durante um tempo competir comigo, já desistiu, já nem te vejo falar de bolão mais comigo. Já tô lá na frente, G4 já quase garantido, já tô subindo. E você tá aí ficando para trás. E quem tá bonito na fita é o América. O G4 pra gente já é uma realidade, o acesso já é praticamente garantido. Agora a gente tem que focar aí, é no título. Vamos embora conversar sobre isso aí. Vambora, eu tô de aprendiz de apresentador aqui, então eu nem falei. Esse é o Decadentes número 109. E além da abertura da narração sensacional da Isabelle, nós temos o cover do Adolfo aqui, que também tem uma voz de narrador. César, se apresente aí, meu amigo. Boa noite, Alisson. Boa noite, Sérgio. Boa noite para todos que estão nos ouvindo agora. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer participar do Decadentes. Ouço todos os programas, ouvi todos, menos dois, da entrevista do Milagres e o programa 100, o restante todos os ouvi. E estamos aí para falar do jogo de ontem, né? E avisar para o Alisson que em termos de bolão, eu fui vice-campeão do bolão do Campeonato Mineiro. Não ganhei nada. E tô em sexto no Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o corneta aí estende a premiação até o G7 aí pra gente ganhar alguma coisa. É igual a Libertadores, aí tem que ter G9, G50. Eu tô pleiteando isso também, viu? Pois é, pelo menos uma cerveja lá do corneta a gente tem que ganhar, né? Também acho, viu, César? Então é isso aí, ó. Vamos começar essa bagaça aqui. Como eu sou apresentador, eu não tenho que fazer quase nada. O Alisson é que vai fazer a... O que foi o jogo, Alisson? Conta aí. Vamos falar um pouquinho da vitória do Coelhão. Achei que o América começou muito bem o jogo, muito bem. Até ali os 10 minutos, 15, 20, achei que o América estava muito bem na partida. Soube aproveitar a atmosfera legal que estava na Independência, com a torcida apoiando bastante, acreditando bastante que ontem uma vitória um pouco mais tranquila sairia. E o América foi para frente ali, pressionou bem o ABC, estava jogando muito bem pelas pontas. É impressionante a recuperação do futebol do Felipe Amorim. Eu, que pelo menos não gosto muito do futebol dele, mas tem jogado muito bem. O que o Anderson fez, e não só o Anderson, a própria boa vontade do jogador, né? Do Felipe Amorim, dar a volta por cima. Eu fiquei preocupado com esse jogo aqui contra o ABC, porque eu pensei, os dois jogos em que ele foi bem foi fora de casa. Às vezes, dentro de casa, ele não vai conseguir render, porque eu sempre o vi como um jogador que sente um pouco a pressão ali do Independência. A torcida já gosta de pegar um pouco no pé dele, e ele sentia essa pressão. Mas no jogo de ontem, não. Achei que ele foi muito bem de novo. E o América aí, até conseguir fazer ali o seu primeiro gol, estava pressionando, jogando muito bem. Depois do primeiro gol, eu já fiquei prestando bem atenção se o time não ia dar aquela pisada no freio em excesso, né? Que é o que a gente conversou com o Ederson, que a pisada no freio natural ali, ela é tranquila. Mas acho que o América faz isso em excesso. E dessa vez, não sei se por fragilidade até do ABC e tal, mas não achei que essa pisada no freio foi tão forte. O América deu ali uma desacelerada, assim, o América não continuou com o mesmo ímpeto, o América deu um pouco mais de campo pro ABC, até porque o América, uma das poucas partidas que eu vi o América puxar contra-ataques perigosos, o América não tem muita característica de contra-ataque, e nesse ali com o Amorim, até com o Magrão, puxou bons contra-ataques. Na virada pro segundo tempo, né, no início do segundo tempo, talvez tenha sido a única parte do jogo em que eu tive ali alguma preocupação. O ABC tem um ataque que não é lá grandes coisas, tanto que tá ali como praticamente o primeiro rebaixado garantido, né? Mas tem uns caras rápidos ali na frente, tem uns caras que dão algum trabalho. E a gente tinha um defensor ali, que era o Roger, que tava fazendo sua estreia no ano. Então isso me preocupou um pouquinho. Mas nada que fosse perto de um sufoco, nada perto disso. Acho que foi o único momento em que eu tive um pouquinho, talvez pelo histórico da gente aí tomar gols de empate, eu tive um pouquinho de receio. Mas logo a América conseguiu de novo dominar as ações da partida, e aí num gol novamente vindo de um escanteio bem cobrado do Magrão, e o Rafael Lima conseguiu finalizar bem, com firmeza e tal, e fez o gol. Dali para frente, acho que aí rolou uma administração do resultado, o ABC não tinha lá grande expectativa de conseguir recuperar, bem diferente do Boa, que se lançou acreditando que recuperaria o placar e conseguir empatar. O ABC, acho que nem eles mesmos acreditam que tem essa força, e a gente tem que aqui falar também da grave situação do ABC, né? Parece que não estão nem treinando, os jogadores estão de greve, teve jogador que não veio para BH para resolver problema pessoal, mas é aquele problema pessoal assim, meio que não vou e pronto, já que não me pagam, eu não vou. Então é uma situação delicada que vive o ABC, mas o América não tem nada com isso, foi lá, aproveitou dessa situação, venceu a partida do jeito que tinha que vencer, e talvez mais... Aí só para falar da finalização do jogo ali, o América teve uns contra-ataques bem interessantes, o Magrão teve uma jogada em que ele praticamente deu um gol para o Amorim, uma visão de jogo interessantíssima, e o Amorim não conseguiu fazer o gol, mas... Valeu, acho que no final ali eu consegui ver um América puxando contra-ataques interessantes. Mas mais importante, talvez, Sérgio, ou tão importante quanto essa vitória por 2-0, foi a rodada em si. Que rodada espetacular para o América, tanto na briga pelo título, contando com o tropeço do Inter, quanto na briga pela classificação, pelo acesso para a Série A. Que ali tivemos a derrota do Paraná, o empate do Oeste, o próprio Ceará também, que empatou e deu uma distanciadazinha do América. Então, talvez uma das melhores rodadas analisando o resultado do América e dos adversários aí desde o início da Série B. Não, dos seis, os seis primeiros, né, do Inter até o Vila Nova, só o América venceu. E o Juventude perdeu também, né? Se contar, é porque o Juventude eu acho que já... Já era, né? Já era, assim. Ele tá numa distância que não vai brigar mais. Agora... com a derrota de ontem, ele já não alcança mais o América. Então, mas eu digo até para brigar... Eu digo até para brigar pela quarta vaga e tal. Acho que ele já distanciou até disso, né? Então... Mas, César, fala aí um pouco o que você achou do jogo, o que você viu. Você concorda com o Alisson aí? Eu concordo. Eu acho que ontem o jogo do América foi a melhor partida que o América fez desde aquela derrota para o Internacional. A impressão que eu tenho é que depois que o América perdeu para o Inter... ele perdeu um pouco a motivação, achando que o título já estava perdido e tal, e começou a jogar só a conta do chá para poder se classificar entre os quatro. Ontem, na segunda-feira, né, como o Inter empatou, parece que os jogadores jogaram com mais com uma motivação maior, que a motivação voltou, né, em relação ao que estava até o jogo do Internacional. Então eu vi o América jogando com intensidade nos dois tempos, coisa que ele não fazia há muito tempo, sufocando o adversário. É lógico que o adversário era fraco, né, a lanterna, né, da Série B, mas eu gostei muito da partida, eu achei que o time jogou de uma forma bastante regular durante o tempo todo e que não teve, inclusive, ninguém sem que testuasse entre os jogadores que a gente pudesse falar mal de um ou de outro. Não vai ter colatina, né? Hoje vai ser difícil escolher. Eu concordo com vocês, eu não vou estender muito, minha opinião é muito parecida com vocês, também acho que foi um dos melhores jogos, mas também tem que ser feita a ressalva de ser um time bem mais fraco. Mas eu acho que mais importante é que foi um jogo para ir em cima disso que você falou, essa motivação. Foi um jogo para julgar a gente assim, opa, nós estamos na briga, nós já subimos e estamos na briga pelo título, entendeu? Da torcida sair empolgada, acreditar mais. Eu vejo a torcida muito ansiosa, depois a gente vai falar um pouco disso e tal. Mas no campo, assim, eu fico ali atrás e tal, eu fico bizoiando, todo mundo meio conversando, assim. Eu vejo a torcida muito ansiosa, que é normal, né? Mas eu acho que esse jogo deu uma mudança de ares mesmo. Pra falar, opa, bater no peito, falar coelhão, vamos subir, tudo. Agora, depois a gente vai falar um pouco mais dessa repercussão, mas aí, atravessando um pouco o assunto, Sérgio, eu ouvi a entrevista do Anderson... e ouvi, eu acho que, do Magrão na saída de campo. É óbvio, eu consigo entender que os caras têm que ser comedidos nas entrevistas e tem que ter cuidado, até para depois não ser cobrado lá na frente. Eu consigo entender tudo isso. Mas não sei se é porque eu também estava nessa empolgação saindo do jogo. Me deu uma pontinha, assim, de... Eu tava numa vontade de ver uma entrevista de um jogador, mas, assim, bicho, nós vamos lá buscar, assim, o título. Nós, sabe, com um pouco mais de energia em busca do título. É, eu não gostei do tom. Volto a dizer, consigo entender que seja assim. Mas eu não gostei muito do tom da entrevista do Anderson, de continuar sempre no discurso do o que a gente quer é o G4, o que a gente se propôs a fazer é o G4. É, teve uma parte da entrevista até que ele falou o seguinte, que o cara perguntou para ele, acho que de alguma coisa, tipo de relaxar, aí ele falou assim, não, a gente não pode relaxar enquanto a gente não conseguir a pontuação para garantir o G4. Aí eu pensei, bichos, a partir de agora você não pode ter o direito de relaxar em momento algum, e eu tô com o Formiga que disse hoje no grupo do Decadência lá no WhatsApp, ele falou, olha, o acesso, matematicamente ainda não, mas praticamente já foi. O papo tem que ser título. Se vai conquistar ou não, é outra história. Mas pro América é tão importante esse título e faltam só 4 rodadas, não é isso? Isso, 4 rodadas. Então, bicho, é para disputar 4. Que me perdoe, Anderson, que me perdoe os jogadores. De repente, eles podem fazer esse discurso pra mídia, pra fora. Mas dentro, esses caras têm que se fechar para jogar 4 partidas como se fossem finais de Copa do Mundo e buscar o título mesmo, acreditando. Porque, de verdade, eu acho que está mais fácil para a gente agora o título do que para o Inter. O Inter tem adversários complicadíssimos, a gente também tem, mas está mais fácil para a gente. Tem que jogar para título, sim. Pode até não falar isso nas entrevistas, eu até concordo que seja uma estratégia. Mas eu quero sentir que esses caras vão jogar esses 4 jogos com a mesma vontade que a torcida tem de vencer esse título. Não, então, eu concordo plenamente com você. Só que eu acho que o discurso para fora tem que ser esse que ele... Eu nem vi a entrevista, tá? Tô falando só em cima do que você falou. Mas eu acho que o discurso para fora tem que ser esse. Não, comedido mesmo. Sabe por quê? Porque se você se joga lá pra cima, você vai dar moral pra alguém levar no vestiário do seu adversário e falar que, ó, os caras já estão achando que já subiram e tal. Então você vai dar alguma coisa pra motivar o seu adversário. E não é hora pra você dar isso. É hora de você só se motivar. Exatamente pra você conseguir esse título aí. E vou lembrar uma coisa que você sabe, mas o povo não sabe ainda, porque não viram a entrevista que vai sair o programa 100, viu? Ô César, vai sair. Um dia eu saio. Vai, né? Ser essa semana, não, mas vai sair, relaxa. É. A gente entrevistando o Anderson lá, eu vi em determinado momento, falando de outras coisas e tal, eu virei pro Anderson e falei assim: ô Anderson, mas a gente quer o título, Anderson. A gente quer muito esse título. Ele só virou e falou assim: ó, isso foi antes do jogo contra o Guarani. Tá? A entrevista foi antes do jogo contra o Guarani. Então, a gente não tava, a gente, né? Tá brigando e tal, mas tava em terceiro tava nesse momento. Ainda, né? Tava em terceiro, tava até atrás do Ceará e tal. Ele virou e falou assim, talvez ainda dê. E só deu um sorrisinho assim, só, talvez ainda dê. Então, eu acho que o discurso lá dentro tá sendo esse. Espero que esteja sendo. Agora, pra fora tem que ser comedido mesmo, cara. Não tem jeito. Mas eu discordo um pouquinho com o que o Alisson falou. Eu achei que ontem, pela primeira vez, o Anderson tava mais otimista, assim. Comedido, né? Mas eu achei que ele já tava deixando, assim, uma possibilidade de título, assim, né? Ele já tá acreditando, mas sempre com o pé atrás, que ele sempre fala que o jogo é difícil, que o adversário é complicado, que não vai ser fácil, todo mundo fala isso, ele ressalta isso, né? Sim. Mas eu acho que no fundo eles já estão pensando em título agora, não é nem mais classificação, porque a classificação realmente está muito próxima, né? Não, se você for pensar, história, nós, né, já classificamos, né? É. Só não está matemático. É, porque 4 jogos tem que fazer, teoricamente, 3 pontos, né? Isso, exato. Então, mas seria só um desastre. Aqui, ó, a gente pode subir na próxima rodada desde que o Oeste perca ou empate. Se o Oeste vencer, a gente não sobe matemático ainda. Mas se o Oeste perder ou empatar, a gente já subiu. A gente já subiu se a gente ganhar. Isso, não, isso que eu tô falando. Se a gente ganha o próximo jogo e o Oeste perde ou empata, a gente já subiu matematicamente. Sim. O Oeste tá empatado com o Paraná, não? Isso, empatado com o Paraná. Se o Paraná empatar ou perder e a gente ganhar, a gente também já subiu? Deixa eu confirmar, porque aí tem que ver só o número de vitórias do Paraná. Não, aí não. O Paraná tem 16 vitórias. 16. Mas se o Paraná perder e a gente ganhar, a gente já subiu. Isso, aí sim. Sim. Aí sim. É, só uma outra coisa também, aí pegando num aspecto mais amplo da coisa, que fique de lição também esse campeonato que a gente está passando, e até pegando a Série A, para que nós, torcedores, para que a gente aprenda de uma vez por todas que campeonato, ponto corrido, cara, só acaba quando termina. Não tem jeito. A gente está vendo numa Série A aí, há vários e vários veículos de comunicação dando o Corinthians já como campeão, torcedores também já sempre dando o Corinthians como campeão. O Corinthians passou um sufoco danado, agora conseguiu vencer. O Palmeiras deu uma respiradinha, mas passou um sufoco danado. É, a gente também, até o Alencar, para a gente ter uma ideia, até o Alencar chegou a dizer algumas rodadas para trás, como que entregando, jogando a toalha para o título. E agora está o América de novo na briga pelo título. Então, e mesmo a gente aqui chegou a ser, em algumas rodadas, eu cheguei a falar aqui, título agora já era, vamos nos concentrar no G4. A coisa vira muito rápido. O campeonato de pontos corridos é aquele que você ganha duas partidas, mesmo estando lá em cima, você venceu duas, você chega, cara. Você chega no G4, você chega na liderança, a coisa caminha muito rápida. É, então a gente precisa aprender de uma vez por todas a parar de querer ser tão imediatista e já querer decretar que time tal vai disputar rebaixamento, time tal vai brigar lá em cima. A gente lembra do Guarani que começou liderando e aí todo mundo já mandava, já tratava o Guarani como sim um grandíssimo candidato a subir. O Guarani tá lutando lá atrás para não ser rebaixado. Juventude também despencou. Então, a gente precisa todo ano relembrar desses casos para a gente não ser tão imediatista e quando o time perder duas não ter tanto desespero, quanto ganhar duas e assumir uma liderança também, não achar que tá por cima da carne seca, não, porque campeonato de pontos corridos é um negócio traiçoeiro para quem tenta, o Sérgio que tenta fazer aí as projeções, os estudos dele aí, é traiçoeiro pra caramba. É, com certeza. Aqui, vamos, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, mas eu vou ler uns comentários aqui, pra gente já dar uma liberada aqui, ó. É, Adolfo mandou uma excelente abertura, letal, letal, também gostei pra caramba, Adolfo. É, responde aí só se o som ficou bom e tal, porque foi meio que de improviso aqui, não sei se ficou tão bom quanto eu queria. Mas a Isabelle arrebentou, né? É, o Thales Costa, agora só ouço os jogos do Coelhão na Inconfidência, é isso aí. Eu não ouvi, que eu tava em campo, mas... Eu ouvi um pedaço lá, Sérgio, eu fiquei muito curioso, né? E aí no celular eu só tenho rádio AM, do FM, né? Aí eu ouvi por um aplicativo de rádios que eu tenho, aí botei lá em Confidência AM, consegui achar, e eu ouvi uns 5 minutinhos do segundo tempo, porque o delay é muito grande, e aquilo embaralha a mente da gente, né? O lance já tinha acontecido há um tempo, aí ela tava narrando logo depois. Mas eu achei interessante, bicho, teve uma bola, vocês vão lembrar desse lance, uma bola que o Bill fez um corta-luz para um jogador que era para vir de trás, mas não tinha jogador. Ele fez um corta-luz, a bola passou, mas não foi para ninguém. Aí na hora que ele fez o corta-luz, se eu não me engano, ela gritou assim, pra quem, Bill? Pra quem, Bill? Gritou umas 5 vezes. Muito bom. Caramba, ela ficou puta com o Bill. E aí, só para completar, para quem está nos ouvindo agora e não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, a gente tentou hoje convidar a Isabelle, convidou a Isabelle para participar hoje, com toda a certeza do mundo, ela está vivendo o dia mais conturbado, mais feliz, mais movimentado da vida dela. A menina deu entrevista lá no Sport TV e deve estar com a agenda bem cheia. É, ela até nos respondeu, dando a entender que gostou do convite e tal, mas aí a gente tentou continuar a conversa, mas ela deve ter tido outras prioridades, aí acabou não nos respondendo, mas parece que a gente consegue alinhar para num outro dia mais calmo, mais tranquilo, ela marcar presença aqui e contar pra gente como é que foi essa narração aí do primeiro jogo da vida dela. É, você chegou a ouvir alguma coisa, César? Não, eu vi esse agora, né, que vocês passaram na abertura, a narração do primeiro gol, e vi no grupo a narração do segundo gol. Uhum. Então, assim, a partir da narração dela é legal e tal, né? Na hora do gol ela vibrou bastante aí e tudo mais, né? Mas assim, não dá para fazer nenhum comentário sobre a transmissão dela, porque realmente eu só ouvi a narração dos gols. E outra coisa interessante é a postura da Inconfidência. A Inconfidência é uma rádio que já foi gigante nessa parte de esporte aqui em Belo Horizonte. É, fazia frente ali com a Itatiaia, o próprio Piquitito já narrou lá durante um bom tempo. É, foi perdendo espaço depois que chegou a Rádio Globo, agora tem a Rádio Super e tal. A Inconfidência foi perdendo ali algum espaço. A Inconfidência tem a sua faixa no FM, mas é com uma outra programação, então a parte esportiva ficou no AM, e o próprio rádio AM ele foi perdendo espaço, né? Hoje você compra um aparelho de som, dificilmente ele vem com a faixa AM, mas a Inconfidência está dando espaço para muita gente nova, e é nova de verdade, é gente que está estudando ainda. A própria Isabelle, o comentarista que estava lá ontem, é cara que ainda está estudando jornalismo. Eu acho algo interessante poder ter a coragem de fazer isso, ter a liberdade para fazer isso, e por mais que eles vão errar, por mais que quando a gente ouve a transmissão, obviamente não é um padrão de qualidade ali Itatiaia ou coisa do tipo, porque são jovens iniciando, a Isabelle tem 20 anos, começou a narrar agora, mas eu acho muito interessante essa coragem. Eu vi uma entrevista do coordenador de esportes da Inconfidência falando que quando eles erram, ele dá força e fala, é assim mesmo, é para errar mesmo, porque é errando que você aprende. Eu acho que desse laboratório ali da Inconfidência pode sair aí nomes bem interessantes da crônica esportiva aqui de Minas. Legal demais. Parei, que eu perdi aqui. Deixa eu voltar aqui para os comentários. O Adolfo, eu falei que o César era um cover do Adolfo, ele respondeu que cover não, muito melhor. Muito obrigado. O Thales mandando boa noite, o América tá sobrando nessa Série B ou nível da B que tá bem mais ou menos? Não acho que tá bem mais ou menos não, acho que tá nível Série B mesmo. Aliás, tô achando esse campeonato bem divertido, até melhor do que os últimos, eu diria. O que vocês acham? Eu acho que tá eu também concordo, eu acho que tá num nível normal. Acho que o América tá melhor do que já foi em outros jogos. Acho que o América soube aproveitar isso de cair da Série A e manter ali uma estrutura. E tem algo também, vou citar novamente o Formiga aqui, mas tem algo que o Formiga fala e que eu concordo muito. E nós que visitamos lá o CT, passamos um dia lá no CT, a gente percebeu isso, né, Sérgio? O América tem uma estrutura, gente, de fazer inveja em clubes de Série A. Essa estrutura de preparação do América já o coloca num nível acima de certos clubes da Série B. É o que, de repente, faz o América sobrar numa Série B desse tipo. A gente pega um ABC desse que vem na Bacia das Almas, e o América aqui, os caras têm salário em dia, os caras têm um puta CT para treinar, os caras têm sala de musculação de um nível bem legal, os caras têm um departamento de inteligência de futebol para estudar toda a parte do jogo. No América isso tem, em adversários como a ABC dificilmente tem. Então, a estrutura do América está fazendo com que o América realmente fique grande para uma Série B. Por isso, a nossa esperança para que ele, ano que vem, consiga ficar na Série A. Quer comentar, César? Não, eu acho assim, que toda vez que o time da gente está na frente, a gente acha que o nível está mais baixo. Porque a gente começa a sobrar um pouquinho, a gente acha que os adversários é que estão fracos, né? E todas as vezes que a gente está na rabeira, a gente acha que o nível está muito forte, que o time é fraco, isso, nós não estamos no nível dos outros. Então, eu acho que é o nível do nosso time que está melhor que dos outros, por isso que a gente acha que está mais fácil, mas para as equipes, aí, se você pegar quem está do décimo para baixo, por exemplo, o campeonato está muito difícil, como está difícil para o Paraná, para o Oeste, para o Vila, Londrina, que estão lutando aí pela última vaga. Para eles, o campeonato está muito difícil. Aí a gente está achando que o nível está mais baixo, porque a gente está na frente, ficou o tempo todo, praticamente o tempo todo no G4, né? Então, dessa falsa impressão que está mais fácil. E você vê que não está fácil, porque, ou tão fácil, pelo menos, porque você vê um Figueirense que montou um time com nomes bem interessantes. Eu lembro que a gente aqui conversou no início do campeonato e a gente colocava o Figueirense como um candidatíssimo a G4, porque contratou bem, e apesar de ter feito um campeonato lá de Santa Catarina ruim, mas reforçou muito bem para a Série B, e o Figueirense está sofrendo aí, está sofrendo para fugir do rebaixamento. Então, se você perguntar, igual o César falou muito bem, se você perguntar para um torcedor do Figueirense, provavelmente eles vão falar que o nível dessa Série B está alto, porque eles montaram um time interessante no papel e não conseguem deslanchar. O Goiás a mesma coisa. É, também acho que é por aí. É, mais um comentário aqui do Adolfo. Fiz uma previsão no primeiro turno no grupo do WhatsApp, mas ninguém deu bola. Ô Adolfo, eu dei bola, viu? Eu percebi e eu marquei o seu post para caso aconteça eu voltar com ele e falar que ó, o Adolfo falou isso mesmo. É, vamos celebrar Felipe Amorim no final da Série B. Para quem não leu, não tá no grupo, o Adolfo mandou algo nesse tipo assim, nós vamos ser campeão e o gol do título vai ser do Felipe Amorim. O Adolfo é o que? É médico? Não é médium, né? É. Muito bom. Porque eu lembro que na época que eu vi isso, eu pensei assim, bicho, tem que levar esse rapaz, ele é médico, tem que levar ele no psiquiatra, porque ele tá ficando doido. Mas não, olha pra você ver, tá dando certo, Adolfo. Tá vendo? É... O Thales aqui, meu brother, falando que eu tô comendo pelas beiradas, já assumiu o comando do programa Decadentes. Aí ele diz, estou com medo dele agora querer a presidência da pelada que ele joga no domingo. Não, por enquanto não, viu, Thales? Mas você abre seu olho, viu? Ô, Thales, deixa eu te falar, não cometa o erro que a gente tá cometendo aqui não, viu, Thales? A gente tá dando espaço, a gente tá criando um monstro, Thales, não cometa esse erro não. É, vamos seguir aqui, ó. O Jairo... mandou, se o Oeste ou o Paraná perder, já subimos e nós ganharmos. É aquilo que a gente estava falando, né? É, e aí o Adolfo respondeu que o som ali no início não ficou muito bom. Então, foi meio de improviso, eu queria botar ele mais alto, não deu. Mas o importante é exaltar o belíssimo trabalho da Isabelle e da Em Confidência. E ainda assim, num jogo do Coelhão, que a gente venceu, que a gente está para cima, que a gente está acreditando no título, né? A ideia foi um pouco, passar um pouco dessa vibração mesmo, que eu acho que ela passou na narração. Não, e foi bom até para o América essa estreia. É, uma visibilidade, né? Isso, exatamente. Também acho. E meu brother aqui, Maurício Kifuri, mandando um boa noite, americanos, como sempre, curtindo o programa. Um abraço aos campeões. Abração, my friend. Tamo junto. Ô Sérgio, nem sabia que você era amigo dele, mas é interessante demais, o Maurício fez um comentário depois do último programa, aí fica registrado lá, eu tava vendo o programa e vi o comentário dele, bacana, fazendo uns elogios bacanas pro programa, achei bem interessante, valeu aí, viu, Maurício, é essa força que faz a gente continuar aqui. É isso aí, Maurício é da turma do Fundão, mais um, brother. Seguindo então, vamos falar um pouco aqui de alguns destaques do jogo. O que vocês acharam do Roger? Como é que foi? Não é uma estreia, porque a gente já viu ele jogando, mas foi a estreia esse ano, né? O primeiro jogo dele esse ano. O que vocês acharam dele? Bom, eu acho o Roger muito estabanado. E ontem o Anderson até colocou, pelo menos vendo pela televisão, né? Colocou o Juninho no início do jogo mais recuado para dar uma força para ele ali, talvez um pouco receoso do que o Roger poderia fazer ou deixar de fazer. Mas ao longo do jogo, talvez até pela influência do Rafael Lima também ali do lado, eu achei que ele foi pegando mais confiança. Mas para a gente, que é torcedor, ele não traz a mesma segurança que traz o Messias ou o próprio Lima. É um jogador que eu acho que ainda tem que amadurecer muito, tem que treinar muito, tem que rodar para time do interior, para a Série C, alguma coisa assim. Porque ele é estabanado... dá muito chutão, né? Então não é realmente um cara para se apostar agora nesse momento. Eu concordo com o César em muita coisa. Confesso que eu estava torcendo bastante para o Roger fazer um bom jogo ontem, porque eu não tenho a birra que alguma parte da torcida tem dele. Acho até essa birra um pouco injusta, porque é um jogador ainda muito jovem, é um jogador que, pelo menos para mim, nunca vi fazer assim partidas tão horríveis ao ponto de muita gente que fala assim, ah, o Roger é horroroso, é essa porcaria desse Roger. Acho que ele nunca, obviamente, a comparação é feita com o Messias e ele está longe de conquistar o que o Messias já conquistou de respeito, mas também não acho ele se desastre que alguma parte da torcida acha. Por isso eu estava torcendo muito para ele fazer uma boa partida. Não acho que ele conseguiu fazer essa partida tão boa. Não foi tão mal, mas também não passou a segurança que a gente precisa. Tem o Roger como um jovem que não amadureceu na velocidade que o Messias amadureceu. o Roger talvez regule idade com o Messias ali, e como o César falou, quando você vê o Messias em campo, você tem uma sensação de segurança. Quando você vê o Roger em campo, com algumas jogadas, essa sensação de segurança vai embora. É, mas eu entendo como um processo de maturidade, até então, normal. Não acho que, não sei se o Roger vai virar um jogador do nível do Messias, acho que não, mas acho que ele está ainda no processo de maturação. Tentar sempre avaliar jogadores nesse processo como jogadores prontos é o que faz a gente perder aí algumas promessas da base. E é algo que eu vejo que o Anderson tem muito cuidado em fazer. Então o Anderson talvez não coloque o Roger tanto para jogar, justamente porque ele não sente tão preparado para isso ainda. Mas o Roger, eu acho que ainda tem um processo de evolução pela frente e pode se tornar um jogador útil, útil sim. Mas ontem, de fato, não achei que foi bem, não. Então, até para dar minha opinião também, eu lembro aqui que ano passado nós tivemos o Suelton, só para citar um, tá? Sim. E a gente sofreu demais. E quando entrou Roger, Messias e tal, já no final, já com o Enderson e tal, eu gostei muito dele, dos dois. A gente pediu algumas vezes e tal. Disputando uma Série A, que o nível de dificuldade é muito maior do que numa Série B, ele correspondeu ao mínimo que eu esperava de um garoto que foi colocado para tentar qualquer coisa. Quer dizer, você não... Leões, né, Sérgio? Fizeram com ele Messias, foi jogar para os Leões. Não tinha nada que... Se ele continuasse fazendo igual o Suelito, ele seria mais um Suelito e tal, né? Quer dizer, não tinha muita escapatória. E eu acho que... E nós chegamos a elogiar ele, os dois aqui e tal. Então, eu acho que o teste dele e do Messias foi ano passado. E eu acho que os dois passaram. Só que este ano, por não sei qual fator, o Roger não teve oportunidade. Não sei se é porque o Anderson não quis mais ele, não acreditou. Quer dizer... Se você for pensar que ele e o Messias estão juntos, mas o Messias está um pouco acima dele, né? De maturação e tal. E o Anderson quis colocar a experiência do Rafael Lima com a juventude do Messias, não cabia mesmo o Roger. Mas eu acho que ele poderia ser um reserva ali mais utilizado. Então eu gostaria de ver... Que o América aproveitasse ele mais, exatamente para a gente ter essa certeza. Igual no início desse ano, quando o Messias, no primeiro jogo, nem foi o Messias, acho que foi o Juste, né? Mas a gente, o Messias vai entrar, mas o Messias tem as câimbras lá e tal. A gente tinha esse atrás com o Messias em menor grau, mas tinha também. Então, eu acho que a gente tem esse pé atrás hoje por conta disso, porque a gente não viu ainda. Esse ano não vamos ver muita coisa mesmo, porque ele, mesmo que ele entre, faltam só 4 jogos, mas eu espero que o América aproveite um pouco ele mais. Boa esperança com ele. Ao menos na frente do Juste, ali na linha de substituição, acho que ele tinha que estar, pelo menos como um segundo reserva. Lima, depois ele, depois o Juste, porque o Juste, das partidas que fez, eu não gostei de nenhuma. Eu acho que é bem nessa linha que a gente está falando. O que não dá muito para entender... É a galera que já decreta um jogador como o Roger, que para mim não fez nenhuma partida horrível até agora, já decreta um jovem ali de 20 anos como ele, como um 22. Péssimo jogador. Aí não dá. Talvez, eu concordo plenamente de dizer que tá vários degraus abaixo do Messias hoje, concordo plenamente que talvez hoje não devesse ser um titular e não tem feito por merecer isso, concordo com tudo isso. Só não concordo em decretar o Roger como um péssimo jogador, tendo ele 20 anos e jogado pouquíssimas partidas como profissional, o que é bem diferente, por exemplo, de um exemplo que o Sérgio citou aí, que é o Suelton. O Suelton já tem seus 27, 28 anos. Analisar o Suelton hoje é muito mais certeiro você dizer que o Suelton é um jogador que vai ficar naquele nível ali pronto. O Roger é bem provável que ele evolua ainda o seu futebol. Não sabemos qual será esse teto, que tanto que ele vai conseguir evoluir, mas que vai evoluir alguma coisa ainda vai. Eu acho que é por aí também. Deixa eu só ler aqui, ó, que tem um comentário aqui que eu acho que tá falando do Roger também, ó. O O Bruno Henrique mandou: gosto do Roger, ele é tratado com carinho e o Anderson é bom nisso. Carinho entre aspas que ele mandou, né? Em saber tirar e colocar os meninos, ele vai render. Eu também acho que é por aí, Bruno. Sim. É... vou falar agora do Leal. Eu vou evitar falar do Leal, porque eu acho que eu já critiquei ele demais. O que vocês acharam? Ontem ele melhorou? Eu acho que a cada partida a tendência é ele dar uma melhorada. E goleiro sofre com isso. Eu sei que o Sérgio tá pegando o pé do Leal aí, mas a situação pro goleiro... Você é um goleador, Sérgio, então você não sabe como é a situação de um goleiro, entendeu? Você, como um craque da pequena área, você não consegue enxergar o outro lado. Mas para um goleiro, agora falando sério, todo mundo diz que é muito complicado para um goleiro quando está fora de ritmo. É, o Leal ficou muito tempo na reserva, ele é importante para o grupo, mas dentro de campo ele não estava disputando partidas oficiais. E aí caiu nessa fogueira, entre aspas, né? Porque ele já é um jogador bem rodado para ver algo como fogueira. Mas eu acho que foi um pouco normal os vacilos dele ali nos dois primeiros jogos. E nesse terceiro eu achei que ele foi melhor, achei que ele passou um pouco mais de segurança. E também, claro, né, sempre temos que deixar essa observação aqui da fragilidade do ABC, que para mim, de fato, foi um dos adversários aí mais frágeis que vieram aqui o Independência. Então talvez também muito do que eu achei de melhoria do Leal é porque o ABC não demonstrou ali muita qualidade na frente. Eu acho que esses jogos que o Fernando Leal está participando, está servindo para mostrar para a maior parte da torcida que ele não é melhor que o João Ricardo, né? Por mais que o João Ricardo tenha falhado em um outro jogo aí, e o titular realmente é o João Ricardo, né? Então o Fernando Leal é um bom reserva, né? Seguro, tranquilo, mas que titular é o João Ricardo, né? O Fernando ele joga muito adiantado, dá a impressão que ele sempre vai levar uma bola de cobertura. E igual já vi o Sérgio comentando no nosso grupo, né? Ele sai muito mal do gol, né? Cobrança de escanteio, bola levantada dentro da área, é sempre um momento de pânico, né? Então, agora, é óbvio que fazendo essas partidas em seguida, a tendência é ele pegar ritmo e dar uma melhorada, né? É isso aí, tomara que melhore mesmo. Eu acho, não, acho que ele fez uma partida razoável, não tem crítica nenhuma contra ele no jogo de ontem, não. Mas eu acho que é muito em conta disso. O ABC não agrediu o América em nada. Vamos falar mais um pouco de outro. Eu quero chamar atenção aqui, ó. Na seleção do Footstats dessa rodada, a gente conseguiu colocar só meio time. Cinco jogadores do América entraram na seleção do Footstats: Magrão, Juninho, Rafael Lima, Giovani e Norberto. Vocês querem comentar aí o que vocês acharam e tal? Eu quero chamar a atenção para o Juninho, que eu acho que ele vem fazendo um campeonato seguro ali, que a gente já discutiu aquela coisa do Zé Ricardo e tal, não quero nem voltar nisso, mas uma coisa que tem acontecido muito é ele chuta mal, né? Quando ele avança um pouco mais e tem a chance de uma finalização, ele bate mal. O que vocês acham? Ontem ele teve duas chances, a segunda até mais clara, assim. E a segunda ele até chutou melhor que a primeira. A segunda ele chutou perto do gol. Mas é aquela coisa, né, Sérgio? Não é a obrigação de um volante, ainda mais de um volante como o Juninho, que é um volante mais de marcação mesmo. Não é obrigação, mas seria muito bom se ele tivesse essa qualidade. Isso até é uma das coisas que tem diferenciado, tem sido diferencial dos volantes hoje em dia, né? Os volantes hoje eles têm um pouco mais de espaço para aparecer na frente, e quando o cara sabe finalizar, o cara vira ali um Elias, que hoje está no Atlético em uma fase, mas já foi um grande volante, surpresa, chegando e fazendo gol. O próprio Paulinho, que agora está fazendo sucesso lá no Barcelona. Então, se o Juninho conseguisse, parece que ele tem boa presença ali, ele sabe ler bem as jogadas, tanto que ele aparece em condição de finalizar. Mas na hora que finaliza, peca. Então, se ele treinasse isso aí, evoluiria bastante o futebol dele. E o engraçado é que no ano passado, na Série A, ele fez um golaço contra o Santos, né, num chute de fora da área, no finalzinho. Verdade. Do jogo. E dava a impressão que ele era um cara que devia ser mais aproveitado nesses chutes de longa distância e tal. Mas esse ano ele está provando que realmente aquele gol do ano passado foi mais sorte do que realmente um dom que ele tem, assim, de chutar chutar bem, né? Ô César, tem coisas que são inacreditáveis no futebol. Tem gente que faz 5 gols por domingo aí, ó. E o Juninho não vai fazer um de vez em quando? Aqui, ó, só pra você saber, não é todo domingo que eu faço 5 gols, não, sou tem domingo humilde. Que tem 10, né? Não, foi uma vez só, ué. E eu tirei onda por causa disso. É o normal, né? Mas aqui, só complementando o comentário, não é só uma questão do Juninho também, não. O Hernandes também... o Hernandes até tenta mais e também não vejo qualidade nele pra isso. De vez em quando acerta na veia e entra, sim, de vez em quando acerta na veia e entra, mas não tem essa qualidade. Quem chega mais cedo, quem costuma entrar mais cedo pro campo, de vez em quando eu gosto de fazer isso, eles sempre fazem um treinamento ali, no aquecimento eles fazem também uma repetição de finalização ali, e quem tiver a oportunidade de observar isso vai ver que tanto Juninho quanto Hernandes não finalizam bem, não pegam chutes bons de fora da área, não. De vez em quando acertam algum, mas é algo que eles deveriam evoluir aí. Vamos falar agora do Rui. Antes do Rui, deixa eu falar um negócio que você falou aí da seleção do Futsats. Só tem uma parte que eu acho interessante comentar. Os laterais, Norberto e Giovani, ontem jogaram muita bola. A gente que, e eu mesmo já disse aqui que para mim um ponto um pouco abaixo desse elenco, para mim são as laterais, até porque machucam muito, né? Então nunca dá para você se firmar qual que é ali. Agora, por exemplo, a gente tá sem o Ceará na direita, que poderia ser um titular, mas no jogo de ontem, Norberto, para mim, jogou demais da conta. Verdade. Ontem jogou demais. E Giovani, não só pelo gol, mas ontem também jogou um futebol interessante. Não teve aquela preguiça que eu costumo criticar dele aqui em algumas jogadas. Achei que foi constante, jogou bem. Participou de jogadas ofensivas, não comprometeu lá atrás. Os dois laterais... de fato merecem essa seleção aí do Futsats, porque jogaram muito ontem. O Norberto eu concordo, o Giovani não sei, eu acho que ele entrou na seleção mais pelo gol, mas também concordo que ele não comprometeu igual ele comprometeu nos outros. Eu também acho que o Giovani não jogou essa bola toda, não. O Norberto sim, jogou bem. Agora, o Giovani, ele tem uma tendência muito grande de cair pro meio, pra embolar no meio, deixa desguarnecido ali o lado esquerdo da defesa, né? Ele joga muito adiantado. Não só. Mesmo quando não cai para o meio, César, se a gente observar no campo, normalmente ele está bem mais adiantado que o Norberto em todas as jogadas. Eu não sei se é uma orientação do Anderson, provavelmente sim. E ali tem o Hernandes que joga também como lateral, então fica mais fácil para o Hernandes cobrir essa descida dele. Mas eu percebo ele muito adiantado, e não só ele, quando entra o Pará pela esquerda também, Pará é outro que abandona a defesa completamente e se manda lá para ataque. Exatamente. Vamos falar do Rui então, olha só, isso a gente ouviu, inclusive antes dele vir pro América, né, que ele era um bom jogador, mas que fica muito no departamento médico, então, ou seja, o famoso chinelinho. Eu já elogiei muito o Rui, mas ele não tá jogando essa bola. Nos últimos jogos ele não tá jogando essa bola, né? Assim, eu até ainda acho que ele é o titular, porque o reserva dele é o Renan, e aí tem aquela coisa, é o Renan Votrio, bababá. Mas e aí, e o Rui? Ele tá merecendo entrar de titular? O problema, ontem... eu acho... Pode falar, César. Não, eu ia falar que ontem o Rui machucou de novo. Pois é. Na entrevista que o Anderson deu no final do jogo... Ele falou que o Rui está sofrendo de um problema crônico na panturrilha. E hoje, inclusive, ele fez exame médico, né, da representação. Já foi constatado novo endema. Então, é um cara que ele fica muito tempo no departamento médico. Aí, quando ele volta, ele demora muito tempo para recuperar. Aí, ele, na forma física, aí ele machuca de novo. Então, é assim, um cara que tem qualidade, você vê que você nunca pode contar com ele. Porque ele nunca está 100%. Né? Quando ele está chegando no nível dele, que é muito bom... Ele volta a machucar, aí volta, departamento médico. Então, realmente é um cara que a gente não pode contar com ele em momento algum. Ele não deve jogar, inclusive, no sábado. César foi cirúrgico. Eu não tenho nada a acrescentar, porque o problema é, o cara machuca. Se ainda fosse só o período em que ele fica machucado, ok. Porque quando o cara retorna, e você contaria com ele 100%, mas não, o cara retorna 100% clinicamente. Às vezes não está 100% de condicionamento físico e na maioria das vezes não está 100% na questão técnica, porque o cara vai ter que pegar novamente ritmo de jogo, o cara vai ter que se readaptar de novo. Então, o que tem acontecido com o Rui é isso. Ele volta, aí entre ele voltar e ele voltar a jogar bem, voltar a ser o Rui, que a gente sabe que ele tem futebol para isso, demora ali umas 3, 4 partidas. Aí nessa quarta partida ele vai e machuca de novo. Então, ele não tem sido, apesar de todo o grande futebol, e eu já disse aqui, eu sou, quando ele está em condições, eu sou fã dele. Para mim, ele é o melhor jogador tecnicamente do América, desse plantel do América. É o cara que é o diferencial. Mas ele não está sendo útil porque a gente não tem conseguido mais ver esse Rui 100%. A gente vê um Rui que está recuperando o seu futebol, aí quando ele consegue, ele machuca de novo. Aí volta lá do zero de novo. Então, para a Série B, foi bastante útil em algum momento. Muito dessa boa fase do América, acho que a gente deve a ele, porque para mim ele é um grande jogador. Mas fazendo uma projeção para o ano que vem, é o tipo de jogador que eu acho complicado para um time de pouco recurso igual o América contar. Time que tem elencos mais profundos, com elencos mais qualificados, até dá. Porque um cara desse sai, você vai botar um reserva à altura. O América, como é a continha do chá, a gente não pode se dar o luxo de ter um cara que... Opa, o Alisson, segura no cabo aí, o Alisson. Seu áudio sumiu. Oi. Finaliza aí. Sua última frase cortou. Não, a última frase era falando que eu acho muito complicado, projetando para uma Série A, ter um jogador em que não se possa confiar de tê-lo em campo ali durante boa parte dos jogos, que é o caso do Rui. Então, apesar de tecnicamente ser um jogador interessante, para mim, até para a Série A, quando ele está em forma, quando ele está no 100% dele, mas ele está se mostrando um jogador difícil de se confiar para uma Série A. Não sei se eu manteria para o grupo do ano que vem, não. Também não sei. Eu acho ele um bom jogador, mas não sei. Fala. É o mesmo caso do Ceará, né? Porque o Ceará, para o ano que vem também, esse ano ele só fez 4 partidas, né? Exato. É o cara que entra, machuca... Mesmo estilo. É a mesma coisa. E dá até para a gente colocar, não no mesmo balaio aí, mas como jogadores também que estão machucando bastante, o Giovani, que ontem também deu uma sentida e também é um jogador que tem deixado a gente na mão aí algumas vezes. O Norberto também, de novo. O próprio Pará, o Norberto. A gente tem alguns jogadores aí que estão deixando o time na mão nessa questão física, né? Mas final de temporada também, não tem muito como escapar, né? Eu acho que a gente tá com muitas lesões e tal, mas, bom, não sei, eu não acompanho tão atentamente os outros times, mas eu imagino que isso deva ser meio uma constante. Mas você vê que o Rafael Lino, por exemplo, que deve ser um dos mais velhos do grupo, ele fez todas as partidas, acho que é verdade. Nenhum jogo. Mas aí é mais fora da também, que corre feito um louco também, né? Também você vê que ele só saiu um jogo, no penúltimo jogo, né? Que ele foi substituído, né? Então, assim, lógico que depende da constituição física do jogador, né? Mas tem jogador que machuca bem mais que os outros, né? Isso é verdade. Mais um que eu quero falar é o Bill. O que vocês estão achando dele? Desde que ele voltou da suspensão e tal, ele não, na minha opinião, ele não fez aquilo que ele fez antes da suspensão. Mas ainda assim, eu acho que ele é muito útil, muito importante para a América. A minha pergunta é o seguinte, ele está merecendo jogar os 90 minutos ou o Edno tem que ter um pouco mais de espaço, para um pouco mais de tempo para mostrar também futebol? Ontem eu acho que era merecido um pouco mais de tempo para o Edno, viu, o Sérgio? Ontem eu fiquei com a sensação de que o Enderson Moreira, que é um cara que conduz muito bem essa questão de manter o grupo unido, ontem acho que, tecnicamente, ele tinha que ter escolhido pela substituição do Bill pelo Edno já no intervalo, pelo tanto que o Bill estava mal. Acho que não o fez, porque o Bill é um cara muito importante para o elenco dele, e às vezes o cara não quer se indispor com um jogador importante para o elenco como é o Bill. Então ele deu uma segurada, mas aí o Ed jogou só no final. Entrou numa vontade louca, tentando também finalizar tudo enquanto é bola, meio ansioso, mas eu achei o Ed no... Ontem ele merecia ter um pouco mais de espaço. O Bill, ontem até eu assisti o jogo, encontrei lá com o Vinícius também, do grupo do WhatsApp do Decadentes, e o Vinícius falou um negócio interessante. O Bill é um jogador que ele tem um pique, ele tem uma velocidade de arrancada para marcar o defensor, para fazer aquela pressão ali no defensor adversário muito grande. Mas na hora que ele tem a bola no pé, que ele precisa ter um mínimo de velocidade conduzindo a bola, isso desaparece. A velocidade dele conduzindo a bola é nula. Qualquer defensor consegue chegar e tirar a bola dele. É o tipo de jogador que é bastante útil para a Série B, igual você falou bem, mas é aquele jogador que a gente tem que pensar muito bem ao projetar uma campanha numa Série A. É o jogador que é um diferencial para uma Série B e para uma Série A pode ser um fiasco. César? Mas eu acho que o Bill, depois que o Felipe Amorim, por incrível que pareça, entrou no time, ele começou a ser melhor assistido. Quando estava jogando o Mateuzinho e o Luan, ele joga muito mais isolado lá na frente, e aí ele tem que ficar segurando, fazendo pivô o tempo todo, segurando na bola, esperando todo o time voltar, né, ou vir para atacar. O Luan e o Mateuzinho, eles faziam mais a cobertura da defesa, né? Quando com o Felipe Amorim é mais rápido, né? Sim. Então, eu acho que a tendência seria essa dupla, né, Felipe Amorim e Bill, dar mais certo do que o Ed com o Felipe Amorim, por exemplo, na atual situação. Agora, é um jogador realmente muito limitado fisicamente, né? Mas é muito importante para esse negócio de prender bola. Naquele jogo contra o último jogo contra o Guarani, finalzinho do jogo, ele usou toda a experiência dele para segurar a bola lá no ataque, protege bem, não deixa o zagueiro retirar a bola dele e tal. Então, eu acho um cara bem interessante para o time, mas que o Edno entrou ontem com uma vontade imensa, né? Doido para fazer um gol, querendo chutar de qualquer lugar e tal. Isso é verdade, eu acho que o Edno também merece ter mais oportunidade nesses últimos jogos aí. Eu também acho que, até porque o Edson não jogou pouco, né? Ele chegou depois, foi o último a chegar e tal, e não teve tanta oportunidade assim. A gente não viu tanto do Edson assim, né? Eu tô até buscando aqui, ó. Esse foi 4, 7, esse foi o oitavo jogo do Edson, sendo que desses oito ele jogou dois inteiros. O resto tudo ele só entrou no segundo tempo e tal. Então, a gente não viu tanto do Edson assim. Em compensação, o Bill a gente já entendeu em um determinado momento que ele era o titular mesmo, né? Tanto que o Edno só veio por causa da suspensão e tudo. Agora Sei. o Bill também é a mesma situação do Rui. Quando o Bill chegou para o América, todo mundo reclamava da forma física É dele, verdade. né? E aí levou um tempo para ele recuperar. Eu acho que o Bill está passando pela mesma situação, né? Embora ele não tivesse machucado, depois que ele ficou suspenso, ele, eu acho que ele ainda está no processo de recuperação de forma física e técnica dele, Sim. né? Então, até nos últimos três jogos, né? Não contando com o de ontem. Melhor, nos últimos dois jogos, não contando de ontem, ele fez três gols, coisa que ele não tinha feito momento em um campeonato. Então, eu acho que ele tem como evoluir até nesse finalzinho de campeonato. Agora eu vou lançar uma polêmica aqui para vocês. Felipe Amorim, vamos nos despedir de qualquer outra observação e pensar só dentro de campo. Mateuzinho é uma joia da base, Mateuzinho é um cara do futuro, é um cara que a torcida tem uma imensa admiração por ele, e o Amorim, pelo contrário, é um cara que a torcida tem lá suas ressalvas, eu mesmo tenho e tal, um cara que quando veio contratado, a contratação dele foi muito criticada e tal. Mas vamos esquecer todo esse contexto em volta. Minha pergunta para vocês é: os três jogos que o Amorim fez nesse retorno, ele está sendo mais útil do que e está jogando melhor do que o Mateuzinho vinha jogando antes da contusão do Mateuzinho? Não. Esquecendo todo o resto. Não. Fecha. Já respondi, não. Mas você vai explicar ou é só não ser? Se você for analisar tudo, não. Não, é, o Felipe Amorim tem sido muito importante, tem surpreendido a gente, mas o futebol dele ainda é aquém do Mateuzinho, na minha opinião. Não, mas aí eu não estou perguntando se é aquém do futebol que o Mateuzinho do potencial que tem o Mateuzinho. Tô perguntando, tô falando se potencial, tá aquém do que o Mateuzinho tava jogando. Isso, isso. Aquém do que o Mateuzinho jogou esse ano. Entendi. César? Eu acho que o Felipe Moreira tá jogando um pouquinho abaixo. É, se a gente for comparar o Mateuzinho no início da Série B com o Felipe Amorim agora, o Felipe Amorim ganha dele. Agora, se a gente for comparar o Mateuzinho antes de ter machucado com o que o Felipe Amorim jogou ontem, por exemplo, o Mateuzinho é mais útil. Eu acho que o problema do Felipe Amorim é que ele é um cara que aparece muito no jogo no sentido de finalização e ele não sabe fazer gol. Então vai criando uma antipatia da torcida, porque ele, ontem mesmo ele teve duas ou três jogadas bem próximas de marcar, ele não faz o gol. E aí a torcida se irrita, principalmente porque ele joga do lado da torcida, né, que a América fica, né? Então, quando ele, no primeiro tempo ele jogou do lado da torcida, a torcida no pé dele, no segundo tempo ele jogou do lado do Anderson Moreira e ficou enchendo a paciência dele o tempo todo, xingando ele o tempo todo. Então, eu acho que ele fica um pouco desequilibrado emocionalmente, assim. Mas entre os dois, eu sou mais o Mateuzinho. E você, o Alisson? Segura no cabo. O Alisson... Você não pode largar o cabo, meu amigo, senão não dá, ué. Esse problema é crônico, hein? Oi. Bora. Oi. Agora ouvimos. Ah, então vou lá. É, eu fiz a pergunta, vocês devem saber por quê, né? Porque a minha opinião é contrária de vocês. É, volto a dizer, para que não me entendam mal, interpretem de acordo com o que eu tô dizendo. Tirando todo o entorno, é claro que o Mateuzinho é o cara que eu quero ter no elenco, o Felipe Amorim é um cara que eu não quero ter no elenco, não queria contratação, não quero ele pro ano que vem. Mas analisando só o dentro de campo dos últimos três jogos, eu não sei se eu tô meio que tão surpreso com as boas atuações do Felipe Amorim, mas para mim, nesses três jogos, ele foi mais útil, mais consistente, criou mais jogadas ofensivas interessantes para o América, a ponto de eu achar que nesses últimos três jogos ele foi mais útil do que o Mateuzinho estava sendo, e nesse único ponto a contusão do Mateuzinho não está sendo tão sentida, não. Mas é só nesse recorte, antes que já me chamem de louco aí e tal, não estou falando que Felipe Amorim é melhor que o Mateuzinho, não, viu, gente? Estou falando que nesses três jogos, para mim, ele teve um desempenho melhor do que o Mateuzinho vinha tendo. Vou aproveitar, então vou ler alguns comentários aqui, vou começar pelos últimos que estão falando exatamente disso. É, o Guilherme Chaves falou, o banco fez bem para o Mateuzinho, assim como fez para o Amorim. Mateuzinho ainda assim melhor. E o Bruno Henrique Santos Jauê falou o contrário, pior que já pensei nisso. Não tem comparação os dois, pois Mateuzinho é mais técnico e erra menos, mas sim, acho o Amorim que foi mais eficaz e agudo. E o Adolfo falou, ahá, o Alisson se rendeu ao Felipe Amorim. Pois é, cara, aqui se faz, aqui se paga. É, vou ler aqui algumas outras que eu tinha pulado. É, bom, eu pulei uma do Adolfo aqui, mas na verdade eu não sei o que ele tá falando. Repete aí, o Alisson, minha internet caiu na hora. O que você falou do Adolfo? Acho que era na hora que eu tava falando dele ser médico e ele procurar um psiquiatra. Ah, bom, Adolfo, mas você vai ter que escutar na reprise aí. É, o Ivan Michael mandou isso aqui, ó. No Twitter ontem só tinha haters falando coisas do tipo: temos o primeiro rebaixado de 2018, mas se tivermos um bom planejamento, ano que vem ficaremos na Série A. Diretoria já tem que ficar esperta. Ô Ivan, no Twitter, quando o América posta alguma coisa, aliás, o perfil do Twitter do América é sensacional e chama atenção e tal. Vai aparecer muito atleticano e cruzeirense ardido e todos vão falar isso. Ah, o primeiro rebaixado, mimimi, bububu. Ignora eles ou então manda um chupa ou qualquer coisa assim, meu amigo. Vocês querem comentar? Não, eu acho que não tem que dar bola para isso. É, mas ao mesmo tempo a gente vem de um histórico aí sim que o América bate lá em cima e volta, então... É, a gente não tem que cair na pilha disso, mas isso tem que servir sim de um ponto de atenção para a direção, para a torcida, para os jogadores, para a comissão técnica, que o trabalho, o que eu costumo dizer é que para o América ficar numa Série A, ele tem que correr o dobro dos outros adversários, ele tem que se esforçar o dobro de todo mundo para conseguir fazer isso. Para a gente sempre vai ser muito mais difícil, e eu acho que ano que vem não vai deixar de ser difícil, não. Mas é o ano, eu já falei isso aqui no programa, em que eu tô com a melhor expectativa, porque a gente vem de uma Série A recente, 2015 a gente já disputou, então vai ter gente desse elenco nosso que passou pelo que passou lá em 2015 e já sabe o caminho das pedras, aprendeu com aquela campanha vexatória nossa. A gente tem na direção muita gente que também viveu logo ali atrás, logo em 2015, aquele fracasso e aprendeu com isso. A gente tem uma equipe que caiu, não fez loucura financeira para se manter, tanto que nesse ano já está subindo, já está conseguindo se organizar financeiramente e montar um elenco para subir. E ano que vem o América talvez vai conseguir ter a sua melhor receita para disputar uma Série A. A melhor receita do América para disputar uma Série A ainda é muito longe da receita dos outros times da Série A. Mas pelo menos já é a nossa melhor receita para partir para uma Série A pensando em ficar. Não acho que tem que dar bola para nada disso. Acho que a gente tem que estar com muita esperança de ficar, mas não acho também que ninguém tem que pensar que vai ser fácil. Vai ser difícil pra caramba. Se o América conseguir ficar na Série A do ano que vem, vai ser lutando o tempo inteiro, vai ser com a torcida apoiando o tempo inteiro e brigando, matando um leão por dia. É isso aí. Eu também acho, estou confiante igual você. Eu já falei isso aqui, nós estamos quebrando um tabu esse ano, que é o de bater na Série B e voltar no mesmo ano. E o América nunca tinha conseguido fazer isso, a não ser com virada de mesa e tal. E o próximo tabu que nós vamos quebrar vai ser o de ficar na Série A existindo rebaixamento. O América nunca se manteve na Série A quando teve rebaixamento. Todas as vezes que teve rebaixamento, a gente caiu. Então, ano que 2018 vai ser esse tabu que nós vamos quebrar. Vou ler aqui agora mais dois comentários do Mafren, Maurício Kifuri aqui, ó. O time ontem está de parabéns. Um primeiro tempo show. Voltou e teve um apagão no início do segundo tempo. Me deixou quase maluco. Ele ficou maluco mesmo. Arriscando a tomar um gol e depois acordou. Até o escanteio, o Magrão acertou e o Rafael fez golaço. Aliás, o Rafael foi a melhor contratação do Coelhão. Seguro, sério, joga fino, sem violência. Parabéns, Coelhão. Vocês querem comentar aí? O que vocês acharam? Eu não vi tanto apagão que o Mafren viu, não. Mas o que vocês acham? Eu não vi apagão também, acho que não, mas eu vi que ali foi o momento mais crítico nosso na partida, tanto que o segundo gol saiu numa hora, assim, perfeita, porque o ABC estava começando a gostar da partida. Eu queria comentar do escanteio, porque ontem a gente teve os nossos dois gols partiram de escanteio. Isso, aí vou te interromper só para colocar, então, a pergunta. O que você prefere, escanteio curto ou bola cruzada na área? Pois papum, é. Papum, não, eu, só responde. Não, eu prefiro demais escanteio cruzado na área. César. Não, eu também prefiro cruzado na área. Mas depende muito da altura dos zagueiros do time adversário. Se você tem zagueiros que normalmente são muito altos dentro da área, às vezes a jogada é o escanteio curto, né? Não, beleza. Só como conceito, primeiro. Aí depois a gente entra no que foi o jogo ou tal. Eu, como conceito, prefiro escanteio curto. Segue. Você é um Nutella, Sérgio. Você não é um raiz. Mas no jogo de ontem, aí... Não, e na hora que o Magrão cobrou curto, eu já fiquei puto. Falei, oh, caramba, só. Aí foi lá, tocou a bola, cruzou o gol do Giovani. Aí eu tive que engolir a seco, né? Porque eu tinha não, você não foi o único, viu? Mas aí eu engoli a seco e falei, ah, vamos lá, agora vamos ver o que que... Ainda pensei assim, a partir de agora... Todo escanteio vai bater curto, porque deu certo, então vai ser sempre escanteio curto agora. Aí teve uma outra jogada, não sei se vocês vão lembrar, antes do gol, pouquinho antes do segundo gol, o América teve um escanteio em que cobraram curto, e aí não conseguiram cruzar a bola na área, cobrou curto e tal, fez uma firula ali, o ABC tomou a bola, aí eu fiquei muito puto na arquibancada, que eu fiquei observando o Roger e o Rafael Lima caminharam aqui o campo inteiro até chegar lá na área, cobraram curto, a bola não chegou nem a ser cruzada para a área. E aí eles voltaram para a defesa, e aí eu comentei até com o Vinícius, falei, se eu sou zagueiro, eu ficava puto pra caramba com isso aí, falava, da próxima eu não subo. Aí teve o próximo escanteio, Rafael Lima e Roger subiram, e eu pensei, eles vão dar uma dura e falar, cruza essa bola na área. Aí houve o cruzamento direto e gol do Rafael Lima. É aquilo que a gente até conversou, Sérgio, você que é o cara das estatísticas aí, é claro que quando cobram curto, devem ter um estudo por trás disso aí, de repente o escanteio curto pode ter aí uma eficiência maior, mas é que pra gente que tá no jogo, quando toca uma bola curta e não consegue fazer depois isso virar um cruzamento para a área, dá uma frustração, porque a impressão que dá é que havia uma jogada ali com possibilidade de gol, você jogou ela fora. Então, mas olha só, aí eu vou entrar no como conceito, por isso que eu falei, como conceito eu prefiro escanteio curto. Por quê? Porque o conceito de escanteio curto não é você jogar a bola para trás e cruzar dentro da área, não. Aí é a mesma coisa, aí tanto faz. O conceito de escanteio curto é porque é o seguinte, você jogar a bola no alto dentro da área, você está rifando a bola, pode ser que você consiga uma cabeçada, mas pode ser que o zagueiro tire. Você está jogando a bola para o alto, fala, vai lá. Grila, quem pegar ganhou. É mais difícil de você conseguir resultado desse jeito. O escanteio curto é, peraí, eu não vou rifar a bola, eu vou trabalhar a bola, eu vou fazer uma triangulação, eu vou tocar a bola e vou entrar e vou fazer o gol, vou ter mais chance. É nesse sentido que eu prefiro. Ontem o que aconteceu... Você já não tem o resto do jogo inteiro pra você trabalhar a bola desse jeito? Deu escanteio e cruza na área. Mas espera aí, você tem 90, mas efeito surpresa também. Tem 90 minutos para tentar fazer gols. Jogando na área, você está dando uma oportunidade do seu adversário tirar a bola, ficar com ela e tal. Quando você mas trabalha você tá dando, a bola está dando... no seu pé. A bola está no seu pé, você que vai determinar e não vai deixar o seu adversário pegar, é isso. Mas jogando na área, você dá a chance do zagueiro tirar, mas você dá a chance do Rafael Lima ir lá e testar ela para dentro do gol. Claro, claro que sim, mas é uma rifa. O que é melhor? Vai lá, tenta uma chance ou a bola tá comigo e eu vou fazer o que eu quero. Ué, eu prefiro ficar com a bola e tentar fazer uma jogada que eu sei que vai dar certo. Ou, entendeu? Claro, eu sei, entre aspas, porque eu não tô jogando sozinho. Mas a bola tá no meu pé, eu tenho mais controle do que a bola tá no alto e vai tentar uma cabeçada, alguma coisa. É isso. Agora, o que aconteceu ontem não foi isso. O escanteio curto ontem foi só uma jogada ensaiada para o zagueiro lá do ABC achar que saiu um pouco da área para poder tentar pegar, e eles cruzaram e aí deu certo. Então, os dois gols para mim foram iguais, foram cruzamentos dentro da área. Eu não sei. Eu continuo sendo adepto do escanteio direto na área e sobe a zagueirada lá e vão pular todo mundo e mandar essa bola para dentro do gol. Beleza. A bola fica mais perto do gol quando você cruza direto na cobrança de escanteio, né? Agora, igual o Sérgio está falando, a possibilidade do zagueiro retirar é maior, né? E eu comparo muito isso com a saída de bola de goleiro. O João Ricardo, por exemplo, quando ele sai com a bola, quando ele cobrança uma defesa, né? Ele vai sair com a bola, ele sai com os zagueiros. O Fernando Leal já sai dando chute para frente. Essa bola chutada para frente, normalmente vai pegar o zagueiro do time do lado de lá, de frente, rebate essa bola. Então, nós estamos rifando a bola, igual o Sérgio está falando no caso da cobrança escanteio, né? Você está perdendo a posse de bola, transferindo a posse de bola para o seu adversário, sendo que você poderia fazer uma jogada mais trabalhada e com maior chance de gol, né? É isso aí. Isso é, a linha do Guardiola, né? Do Barcelona e tal, de tentar manter a bola, porque com a bola nos pés, teoricamente, isso é teoricamente, é óbvio, você vai conseguir melhores resultados. Se você tiver a posse, se você tiver o controle, você vai ter. Agora, o futebol é sensacional por isso mesmo. Mesmo com com essa ideia de que comigo eu vou conseguir trabalhar melhor, muitas vezes, você jogando a bola, rifando e tal, você vai ter resultados até melhores e tal. Não tem certo ou errado aqui, né? É só opinião. Porque se você pensar, por exemplo, houve uma época que aqui no Atlético, a jogada do escanteio direto na área com o Leonardo Silva cabeceando era uma arma letal do Atlético. Então, era Leonardo Silva e Ever. Por isso que o Sérgio falou muito bem, vai de caso a caso. Naquele caso ali, por exemplo, vamos supor que chegasse um treinador que fosse... extremamente fiel ao seu conceito e que ele tivesse o conceito de sempre bater o escanteio como escanteio curto. Bicho, o Atlético deixaria de fazer inúmeros gols naquelas temporadas ali, porque saía muito bom. Ou faria gols de outro jeito, ué. Acho pouco provável sair aquele tanto que saía, porque a eficiência era muito alta. Então, por isso que o que você falou faz muito sentido. Cada clube vai ter que analisar as características dos seus atletas, vai ter que ir lá o setor de inteligência, lá estudar qual jogada tem dado mais certo, qual tem funcionado melhor, e aí traçar uma estratégia a partir disso. Mas aí, Wallace, vai um pouco de como o técnico pensa o futebol. O técnico do Atlético que fazia isso era o Cuca. O Cuca já foi chamado de Cuca-Bol, que era isso, eu vou cruzar a bola na área lá e tal. É o jeito que ele enxerga o futebol, ele acha que tem que ser mais agudo assim e tal. O Enderson, ele respondeu sua pergunta lá na entrevista. Tite ou Guardiola? Ele respondeu Guardiola, ele pensa desse jeito. Eu prefiro ter a posse e vou tentar trabalhar melhor. Vai um pouco de como o cara enxerga o jeito que ele acha melhor para jogar, né? Vamos seguir aqui, ó. Eu vou fazer outra pergunta para vocês, um pouquinho polêmica. Não vou perguntar se vocês acham que a gente vai ser campeão. Vou perguntar quando vocês acham que a gente vai ser campeão? Em qual jogo? Primeiro, duas perguntas. Em qual jogo que a gente vai ultrapassar o Inter? E depois, em qual jogo que a gente vai levantar o caneco? Ó, oh, Sérgio, eu vou ficar em cima do muro dessa. Eu acho que essa briga vai até o final, cara. É perigoso a gente chegar na última rodada aí, ainda nessa briga com o Inter. Eu, de fato, tô esperançoso pela tabela. Acho que a nossa tabela é um pouco mais favorável, apesar de futebol se resolver dentro de campo, mas isso ajuda um pouquinho. Eu ainda, igual falei aqui no início do programa, ainda não senti... E é claro que essa análise é só pelo que parece para a gente pela mídia e tal, eu não tenho informações de lá de dentro, como que está internamente esse sentimento do grupo, mas pelo que passa externo, eu não senti esse grupo, de repente, tão imbuído aí dessa questão de ser campeão. Queria estar pensando o contrário, mas não senti. Mas eu acho que a gente está no bolo aí, não acho que a gente já passou da hora da gente parar de ter medo de Internacional. Vejo gente falando assim, mas é o Inter, bicho, já são 34 rodadas e a gente tá medindo força com o Inter desde lá da primeira, praticamente. Na primeira não, que a gente começou vacilando, mas desde lá do início a gente tá medindo força com o Inter. Então o campeonato tá em aberto, sim, a gente tem chance, sim, de ser campeão. Quando vai passar e quando vai ser campeão, aí só o Adolfo lá que costuma adivinhar as coisas. Adolfo, manda pra gente aí, César. Eu acho que as próximas duas rodadas, o Inter pega o Vila e o Oeste. O América pega o Figueirense e o Juventude. Exatamente. Eu acho que depois dessas duas rodadas, que a gente vai ter uma noção mais próxima do que realmente vai acontecer, porque eu acho que o Figueirense vai ser um jogo muito difícil para a gente. Eu acho que vai ser tão difícil quanto vai ser o Vila pro Inter. O Figueirense está numa reação dentro do campeonato, não vai conseguir mais nada, não vai ser rebaixado, não vai disputar título nem nada, mas é um time que está em ascensão, e o Juventude também é sempre um time meio complicado. Acho que se passa para o Figueirense e Juventude, dependendo dos resultados de Vila e Oeste contra o Inter, eu acho que vai ser no jogo contra o Londrina que a gente ultrapassa o Rio. Então, eu olhei a tabela exatamente igual você olhou, César. O América tem 4 jogos mais fáceis do que o Inter tem. Isso não quer dizer que a gente tem só baba e vamos ganhar tudo, não. O jogo contra o Figueirense na próxima rodada é um jogo difícil, porque o Figueirense não escapou ainda totalmente. Falta pouco para ele escapar do rebaixamento, mas, né, ainda existe uma pequena chance e tal. Depois a gente joga o Juventude, aí eu acho que é um jogo tranquilo, porque o Juventude já não vai ter mais, não tá brigando por nada mais. O jogo contra o Londrina também acho que é um jogo relativamente fácil, porque eu acredito que o Londrina não vai estar brigando mais, mas é lá, então, e o Londrina é um time agressivo chato. E tal, chato. E o CRB eu acho que é o jogo mais fácil que a gente tem, que é em casa. Na última rodada, o CRB já não estará rebaixado, já vai estar tranquilo e tal, acredito. Então, olhando o nosso caminho, eu acho que que nós vamos ser campeão por isso. Assim, sendo bem otimista, obviamente. E o Inter... Pode falar. Não, pode falar. Não, é porque o Adolfo mandou aqui já a participação dele, dizendo que é nessa partida aí contra o CRB que a gente vai ser campeão e com gol do Felipe Amorim. Então, é isso que ele falou. Que eu acho que a gente vai ser campeão, vai ser na última rodada mesmo. Mas eu acho que a gente passa o Inter no jogo contra o Juventude. Porque o Inter... Eu tava comparando aqui... Pode falar. Pode seguir, Sérgio. Não, porque eu ia falar o seguinte. E comparando os nossos jogos com o Inter joga contra o quinto e o sexto. O América isso. joga contra o sétimo e o oitavo. E, pois é, mas o Inter joga contra o quinto e o sexto já agora que o quinto e o sexto ainda estão brigando para ser um dos quatro. Pois é, mas pode ser que ele pegue o Oeste já sem chance nenhuma. Não, sem chance nenhuma Oeste, não tem jeito. Não, se ele perde os dois próximos jogos, se ele perde, mas, por exemplo. Não, mas então, o próximo jogo é contra o Vila e logo em seguida é o Oeste. Então mesmo que o Oeste, na próxima rodada, o Oeste pega o Juventude. Mesmo que o Oeste perca e o Paraná ganhe, o Oeste ainda tem chance quando for jogar com o Inter. Entendeu? É, fica três pontos para trás do Paraná. Né? Três pontos, é difícil, mas... né? E o Oeste pode ganhar do Juventude. É, esses dois primeiros jogos são os mais difíceis do Inter, nessa sequência de quatro, porque é exatamente contra o Vila e o Oeste. Depois, passando desses dois, ele vai pegar um Goiás, já acredito, sem chance de cair, sem risco nenhum e tal, e finaliza contra o Guarani... em casa. É, em casa, e acho eu que o Guarani já terá escapado também, que eu acho que o Guarani escapa. O Inter pega o Oeste lá no Beira-Rio? Não, fora. É, lá em Arena Barueri, né? Eu preferia que fosse no Rio Grande do Sul, porque o Oeste tem jogado muito, é fora de casa. É, pode não dar nada, pode o Inter ir lá, ganhar dos dois e manter a ponta e tal, porque o Inter tem time pra isso. Olha, mas nós estamos acreditando no tropeço, né? Aliás, cara, deixa eu penso aqui, o seguinte, ó. A gente estava até em situação pior algumas rodadas atrás, Sérgio. O que eu acho que a América tem que fazer é todo mundo lá se concentrar de que são só quatro partidas. Foi até aqui uma longa caminhada e esse grupo merece o título, essa torcida merece o título. E se o América de verdade concentrar em fazer quatro partidas concentrado o tempo inteiro, sem se desligar, sem recuar após fazer, recuar em excesso após fazer gol e tal, time ligado, time fazendo aquilo que ele pode, se a gente conseguir, pra mim, se a gente conseguir dessas quatro, três vitórias e uma derrota, a gente é campeão, porque o Inter tá escorregando, o Inter tá dando os vacilos dele, o Inter tem jogos difíceis, eu acho que dessas quatro partidas aí, três vitórias e uma derrota, a gente levanta a taça. Tomara. Deus te ouça, meu amigo. Deus te ouça. Deixa eu ler uns comentários aqui, ó, que já falaram um bocado aqui, ó. O Maurício Kifuri tá falando do escanteio e tal. Ele fala: nós temos zagueiros altos e artilheiros. Os escanteios precisam ser diretos, altos na área. É uma jogada forte. Pode sair pênalti, gol contra, é muito mais eficiente. O Adolfo fala, jogada de escanteio tem que ser bem ensaiada e serve para desmontar a marcação na área. É isso aí. Aí agora entra o Marcos Grassi falando. A diretoria... Aliás, pera aí, antes de eu ler a do Marcos Grassi, eu quero só fazer uma campanha aqui, que não é minha, que foi o Marcos Grassi que começou ela no grupo do WhatsApp, que é #tropeçainter. Ele colocou essa hashtag em cima do comentário que a Isabelle fez na narração, na hora que a gente faz o gol, ela fala, né, o América ser campeão, tropeça Inter e tal. Eu acho que é uma boa, a gente podia começar a divulgar isso aí, vuduzar o Inter pra gente conseguir ser campeão. Agora lendo o comentário aqui do Marcos Graça, a diretoria oferecer um capilé aos atletas em caso de título, o que vocês acham? Eu acho que já deve estar rolando isso aí, hein? Ah, com certeza. Eu acho que não tem como, não. Tem que oferecer, até porque o título, de fato, ele vale muita grana pro clube. O América, sendo campeão da Série B, ele entra nas oitavas de final da Copa do Brasil, não é isso? Isso aí já faz você entrar com uma premiação muito melhor da Copa do Brasil. Dentre outras coisas, título é título. Título faz você atrair patrocinadores melhores, título faz a mídia toda olhar pro seu lado. Título faz você atrair jogadores melhores para o ano que vem. Título, de tempos em tempos, a gente tem que conseguir levantar uma taça. Então, a hora. É concentrar nisso e é a hora. Precisa mesmo. Então, o que o Marcos Grassi falou faz sentido. Se para conquistar precisar de um apoio financeiro maior aí para os atletas, vamos oferecer um bicho aí mais gordo para a galera e cobrar deles o esforço o tempo inteiro nesses quatro jogos que faltam. E se não me engano, no contrato que foi feito com a Caixa Econômica, tem uma cláusula que fala que se o time for campeão, ele recebe um prêmio extra além do valor do patrocínio já determinado. Então, é mais um dinheirinho para entrar no clube, né? Até aproveitando esse seu comentário, César, para falar aqui um negócio para a torcida americana, a gente teve no dia lá da entrevista com o Daniel Roth, assessor de imprensa da América, ele estava até nos explicando o quanto é importante o engajamento da torcida nas redes sociais, e ele explicou uma coisa que eu não sabia. Ele falou, o nosso contrato com a Caixa e os patrocínios, quem acompanha as redes sociais do América sabe que de vez em quando tem uma postagem lá relacionada à Caixa, ele falou, a gente recebe da Caixa equivalente ao quanto a gente tem de engajamento, de curtidas, de comentários, de participação da torcida nas nossas redes sociais. Então, não é só uma questão de participar das redes sociais do América para que aquilo tenha maiores números e pronto, acabou. Não, é dinheiro mesmo. O torcedor americano, quando ele curte, quando ele compartilha, quando ele comenta alguma coisa das redes sociais do América, ele está financiando, ele está trazendo um patrocínio ainda maior para o clube e isso, lá na frente, reverte em jogadores melhores, enfim, reverte num clube que vai ter uma receita melhor. O torcedor tem o poder, usando as redes sociais, de fazer o América ter uma receita maior. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estiveram lá no América, com a assessoria de imprensa. Por que a TV Coelho saiu do site do América? Não estão gravando mais entrevistas, não estão gravando mais nada? Eu não sei exatamente o porquê, viu, César? Mas pelas conversas que a gente teve, pelo que a gente percebeu, o América parece que vai fazer alguns investimentos agora, ainda para frente, em equipamentos mesmo. Então, acredito que quando esses investimentos forem feitos, a equipe do América lá de assessoria de imprensa vai ter talvez mais estrutura, para mais condição para voltar com isso. O que eu posso te garantir, talvez tenha sido a percepção que o Sérgio teve também, é que de profissionais, o América está muito bem servido nessa área, muito bem mesmo. A galera lá é uma galera jovem, está com muita vontade de fazer algo diferente, tem já feito isso nas redes sociais e tal, mas com uma estrutura melhor para essa galera, a gente vai ver esses resultados em breve. E essa equipe toda mudou recentemente. A TV Coelho saiu do ar exatamente nessa mudança. Essa equipe nova que está reestruturando, ativando mais as redes sociais e tudo, que nós elogiamos aqui e tal, realmente deixou a TV Coelho meio de lado, não está usando ela. Agora, eu não acho que a gente perdeu muita coisa, não, porque a gente tinha aqueles vídeos lá de arco-íris e tal, que, né? Porque eu que moro fora de Belo Horizonte, quer dizer, eu acompanho o noticiário do América pelo grupo, né? O pessoal grava a noticiária da Itatiaia e tal, pelo site, mas a entrevista é muito difícil a gente ter ouvir algum jogador, o próprio Enes dando entrevista, alguma coisa assim. E de um tempo para cá, uns dois meses para cá, simplesmente desapareceu, né? Não tem mais, não tem entrevista, não tem nada. Então, para quem tá longe, principalmente, faz falta a gente. Sem dúvida. Né? Beleza. Agora, se não me engano, César, eles transcrevem as entrevistas e eles colocam como texto no site. Mas nem isso está acontecendo, não. Não? Não, essa semana o Estado de Minas, por exemplo, publicou um vídeo da entrevista do Anderson. No site do América não tem absolutamente nada, não tem nem vídeo, nem texto, nem que ele deu entrevista, informação nenhuma. Aqui, ó, vamos lá, que já tá passando a hora já, hein? Já tem até um decadente aqui reclamando da Colatina e do Balo. Deixa eu só ler os comentários últimos aqui, ó. O Adolfo falou que campeão só na última rodada com o gol do Felipe Amorim, amor ruim, e falou que a gente tem que torcer pro Juventude chegar de férias contra o América. Eu acho que vai chegar, viu, Adolfo? E o Mafren Maurício Kifuri falou que veja o Mateuzinho como 14º promessa futura, na frente do Vinícius Júnior e muitos outros gringos. Saiu uma matéria agora da revista 442, né? Das 20 maiores promessas, eu não li a matéria toda. E o melhor colocado é o Mateuzinho, do Brasil, né? Não é isso? Isso. Pois é, sensacional, sensacional. É uma esperança sensacional mesmo pra gente. Bom, Sérgio, eu tô pra te falar que se o Mateuzinho não tivesse tido uma lesão tão grave E saindo essa reportagem nessa revista aí, a gente já podia abrir o olho que o mercado ia vir forte em cima dele. Sem dúvida, também acho. É, só para finalizar aqui, ó, o Guilherme Chaves falou, esse ano a Copa do Brasil pagou R$880 mil para quem chegou às oitavas de final. Nas quartas, mais R$1 milhão. Dá para sonhar. É isso aí, o Guilherme. Vamos sonhar que nós vamos ser campeão e vamos pegar essa bolada aí. É, eu ainda queria falar da torcida, rapidinho. Nós botamos 6 mil lá de novo, até um horário que numa terça-feira é difícil para chegar, porque é muito em cima, né? É 7h15, está muito cedo e tal, mas aqueles 1.500 sumiram. Quer dizer, nós estamos com uma média bem melhor agora, mas pode ser mais? Ah, eu acho que deveria estar sendo mais. Eu sei que a nossa torcida, a cada ano que passa, a impressão é que ela diminui um pouco e tal, e tem os 1.500 de sempre e tal, e a gente está levando bem mais do que isso. Então já é bom. Mas pelo que o time tem feito em campo e pelo que a gente já viu até em campeonatos não tão muito longe, lá em 2015 mesmo, para subir... É, dá para ter mais gente. O ingresso tá num preço bem bacana, as promoções lá de mulher com cortesia, criança com cortesia, dava para fazer. Eu acho que ainda tô esperando aquele jogo em que a gente bota ali 15, 16 mil pessoas, apesar disso não dar muita sorte, né? Quando isso acontece, a América costuma perder, mas eu tô esperando um jogo ali que a gente consiga colocar a gente talvez em todos os setores do estádio, pelo menos, e fazer uma festa mais legal. É, o próximo jogo do América Independência vai ser também numa terça-feira, 21h30. Esse aí vai ser pior ainda. Esse aí talvez não seja o jogo para isso. Mas acho que tem um jogo sábado. O último jogo contra o CRB é sábado, não? É sábado, mas não tem um horário ainda, né? Porque eu acho que depende de... Né, tem que ser jogos no mesmo horário, quem tiver disputando. Deve ser 4h30, né? Deve ser. O jogo do sábado tem sido 4h30. E aí é o jogo que, se a gente chegar, por exemplo, dependendo só da vitória para ser campeão, aí, meu amigo, aí a gente tem que conseguir botar muita gente naquele estágio, né? Para levantar a taça tem que pelo menos 15 mil. É, mas no último acesso em 2015, 15. Né? No último jogo da América tinha 10 mil pessoas. É isso aí. Bom, vamos lá pro Baile Colatina? Nós temos que finalizar esse trem, que o papo rendeu pra cacete, cara, mas eu acho que foi massa, hein? Vamos pro Baile Colatina, ó. A gente teve poucos votos no Baile Colatina, porque a gente vacilou, esqueceu de mandar o link, então eu só mandei hoje 18h30, então só 6 pessoas votaram. Mas ainda assim, valeu, obrigado aí, galera. Vamos começar como bala. Nós tivemos um voto pra Isabelle, merecido. 2 votos para o Magrão e o vencedor foi o Norberto com 3 votos. O Alisson, você vota em quem? Eu vou de Norberto, achei que jogou demais. César? Eu vou de Juninho, apesar de ter perdido 2 gols, né? Uma jogada, inclusive, ele podia ter chutado direto no gol, ele quis dar uma bola, se não me engano, era pro Bill, ou não sei quem estava entrando pela área. Mas eu acho que o Juninho fez uma partida muito consistente nos dois tempos, tanto defensivamente quanto no ataque, então meu voto é o Juninho. É, bom voto também. Eu vou votar no Magrão, que eu acho que foi um dos melhores jogos dele, eu já critiquei ele muito, já xinguei ele bastante, mas eu acho que foi um dos melhores jogos que ele fez esse ano. Me surpreendeu, porque eu achei que a galera ia votar mais nele. Me surpreendeu, porque eu achei que a Theo ia votar nele, a Theo não votou nele, a Theo votou na Isabelle, mas eu vou votar nele. Então, o vencedor, na verdade, foi o Norberto, com 2 votos. Vamos para a Colatina. Colatina é o seguinte, o voto da galera empatou. Teve 6 votos, 6 votos diferentes. Então, eu não vou falar os votos aqui, isso aqui vai ser o desempate, se precisar. Sim. Tá? Vou começar com o César agora. César, você falou no início que tava difícil e tal. Tem alguém para votar de Colatina? Eu vou votar no Rui, apesar de que o Rui machucou, era por volta dos 25, 30 minutos e tal. E depois ele ficou fazendo número até ser substituído, né? Mas o tempo que ele ficou em campo, ele também não fez nada. Então, como o restante do time foi muito nivelado, todo mundo jogou relativamente bem, eu vou votar no Rui como Colatina. Beleza. É, o Alisson. É, foi um jogo difícil para escolher Colatina depois, porque foi um jogo bem nivelado mesmo, todo mundo jogando um futebol legal. Eu tive dois caras que eu não gostei tanto. O primeiro deles, o Bill, achei que foi bem abaixo do que pode ser, e algumas jogadas que um veterano da qualidade dele não pode titubear tanto para dar sequência nelas. E eu tive também o Roger, que em algumas jogadas demonstrou insegurança ali, teve o lance que ele tomou cartão, que foi para mim bem bizarro, assim, o cara tava no meio do campo e ele sobe todo estabanado para tentar disputar a bola com o cara, vai com a força em excesso, faz uma falta, toma um cartão amarelo. Eu vou ficar entre esses dois e eu vou escolher, vou dar uma poupada no Roger, eu vou de Bill. Ó, eu vou votar no Rui também, concordo plenamente com o César. O pouco que ele ficou em campo, ele não fez nada. E o resto, eu acho que foi... Não teve ninguém muito... Destoando muito. Os votos da galera, só pra vocês saberem, foi... Um voto foi em ninguém, um voto no Pará, um no Bill, um no Felipe Amorim. E aí teve dois votos, que foi um no Rui, e um nas contusões do Rui. Tá merecido o Rui ganhou. Levar esse. Tá merecido mesmo. Colatina pro Rui nesse jogo. Estamos finalizando aqui. Deixa eu só ver se tem mais alguns comentários. Não, tem não. Tem não. Eu quero chamar atenção só para mais uma coisa aqui. Um númerozinho que eu gosto sempre de trazer. 18 jogos sem tomar gol. Faltam 4. Se nesses 4 em um jogo a gente não tomar gol, a gente vai ter passado um turno sem tomar gol, bicho. Isso é sensacional demais. Isso não. É a frase que a gente repete toda vez, né, Márcio? Ataque poderoso ganha jogo, mas defesa firme ganha campeonato. Nós vamos ganhar campeonato por causa disso aí. Isso aí. Temos um programa? Quer falar mais alguma coisa? César, o Alisson? Temos, acho que é isso. Eu só queria dar um recado para a galera que a nossa entrevista vai sair, a gente está editando, não é fácil, o nosso material, como todos sabem, ficou picado ali, a gente teve um problema com a câmera e infelizmente, em termos de equipamento, não vai ser da qualidade que a torcida americana merece, mas o papo lá foi bom, vamos torcer para ficar legal. E já emendando aqui, dando meu boa noite, Sérgio, eu queria... muito que todo mundo esquecesse qualquer diferença. Eu acho que tem momentos que a torcida precisa esquecer qualquer diferença com Anderson, com algum jogador, com o diretor, com quem quer que seja, e se unir em prol de um objetivo maior. A gente está vivendo um momento agora, a gente vai viver um momento nos próximos 4 jogos de uma chance real de um título muito importante na história da América. Então é hora de esquecer qualquer coisa desse tipo, juntar família, juntar amigos, juntar todo mundo, levar para a Independência para a gente conseguir retribuir um pouco do que esse time fez pela gente esse ano. É hora de juntar todo mundo, toda a força positiva é importante, quem conhece jogador, mandar mensagem positiva para eles, quem conhece diretor, quem conhece alguém lá dentro, mandar e passar essa energia que a torcida tá. É hora de se fechar em busca do título. A gente tem sim uma chance real. A gente não tem que ter medo do Inter, não, porque em 34 rodadas até agora a gente mediu força com eles nas 34. Então faltam só mais 4. É hora do sprint final para chegar e levantar essa taça. Show de bola, é isso aí. César, seu boa noite. Eu quero primeiro agradecer o convite para participar do programa de hoje. Parabenizar vocês todos do Decadentes aí pela iniciativa, que é o único programa que a gente tem para escutar depois dos Jogos do América. E desejar uma boa noite para todos aí. Muito obrigado. Ô César, eu já vou falar ao vivo aqui que a gente sempre fala, sua cadeira já está marcada, então você vai voltar o dia que você quiser. Obrigado. Sempre que a gente precisa de alguém, né? Por exemplo, hoje o Henrique não podia participar, o Ramon tá agarrado lá na chupeta, na aula dele e tal. Então, às vezes a gente fica, precisa, e aí a gente sai catando, chamando quem pode e tal. Mas quando não é assim, e quem quiser participar, manda uma mensagem: dá para eu participar hoje? Deixa eu entrar aí. Fácil, fácil, vocês vão entrar. Então, beleza? Beleza. Aqui, o Henrique sempre fala, isso aqui é o programa da torcida americana, então todo mundo tem voz aqui. Isso aí. É, eu quero falar duas coisas aqui, três coisas antes de terminar. Primeiro, tem que me deram um script, eu tenho que ler aqui tudo para divulgar o Decadentes, né? Entre no nosso Facebook Decadentes, entre no nosso Twitter Decadente, baixa o aplicativo, faça o escarcel, divulga aí pra galera, o programa é massa pra caramba, e melhor ainda, esse programa 109 vai entrar pros melhores programas do Decadentes que já foi feito, tá? Isso já tá repercutindo aqui, eu já tô vendo, esse foi um dos melhores. Acho que o Henrique pode não voltar mais pro mesmo cargo dele. Sei lá. E para dar meu boa noite, outro que tá quase perdendo o cargo também, que é o Cornetinha, que já não dá mais mensagens edificantes, até o deu no último programa, e empolgou tanto que já me mandou uma mensagem edificante para eu ler aqui hoje. Então eu vou finalizar com a mensagem edificante da Tel. Ao som de Biafra, eu não vou cantar, mas vocês imaginem aí, tá? Voar, voar, subir, subir, ir para onde for, é o título que eu vou conseguir. Ó! Oh, vai, coelhão! Valeu, Theo! Desliga a bodega aí, Alisson.